Ridicularizando o inferno, mas eu sem medo, fazendo mais sátira do que o Ari Toledo. Vai vendo, não dá pra crer, quem vê não vê. No circo do inferno, o palhaço é você. O diabo deita e rola, te chuta como uma bola. Qual será a palhaçada que cê vai fazer agora? Senhoras e senhores, lá vem ele. Aplausos, de braços abertos, tipo, falando alto, tá chapado. Se acha o rei da elegância, fazendo mais escândalo que sirene de ambulância. Sua presença é mais notória do que as penas de um pavão de 10 palavras que cê fala. Nove delas é palavrão, sem consideração. Não teve proceder. Sua boca é mais suja que as águas do Tietê. Tem até uns vacilão que se acha o bandidão. Mas aqui não é Nordeste, você não é Lampião. Não passa de faísca, sua batata vai assar. Cê pensa que é fogo, mas alguém vai te apagar. Ninguém é mais que ninguém. Humildade vem do berço e respeito é muito bom. Porque pros dentes não tem gesso. Minha quebrada respeitada, pros amigos sem palavra. Zé Polvinho só vacila e a própria cova cava, né? Piada, é circo, situação atual. Tem gente que faz de tudo por uma nota de um real. Fica preso em uma casa e se expõe ao ridículo. Qual o preço da fama? Sangue bom, eu lhe digo, é ridículo, não é fantasia. É verídico, o diabo assiste, curte o seu programa humorístico. A plateia racha o bico e até acha bonito o estilo esquisito que cê quis viver. Mas eu digo, meu amigo, tá levando prejuízo. Não foi esse o caminho que Deus quis por cê. A plateia racha o bico e até acha bonito o estilo esquisito que cê quis viver. Mas eu digo, meu amigo, tá levando prejuízo. Não foi esse o caminho que Deus quis pro cê. Alô, criançada, hoje no circo tem mágico. Hoje no circo tem pipoca. Hoje no circo tem palhaço. E o que vocês acham do palhaço? Lá vem ele, o palhaço, fazendo suas peripécias. O pipoca só vacila, onde passa deixa brecha. O palhaço também é mágico, sumiu quando escutou a palavra da bailarina que falava: ai, palhaço, eu tô grávida. Hoje é mulher barbada e homem que usa saia. Eu sei que Jesus te ama, mas não apoia suas faias. Também tem uma pá de Maria total flex, que se engraça até pro lado dos mano de mobilete. Tanto faz, gás, álcool, gasolina. Na falta do cara do gol, ela sai com do fusquinha. Rápido, então, se seu fusca falasse, diria que você não cataria essas. Se de busão você andasse, diz que é veloz e furioso e desafio o globo da morte. Mas veloz e furiosa foi sua batida no poste. Já te tirei até de óculos, mas você não escutou. Já era sua última chance e essa rima acabou. É, foi bom enquanto durou. O cara não quis ouvir. Vamos pegar os fios aí, pegar os microfones, enrolar e sair voado, mano. É brincadeira, mano. O diabo te explora, cê tira do bolso a bola. Lá fora sua mãe chora, a plateia te adora. No circo do inferno tem várias atrações. O palhaço que troca a escola pelo salão. Na corda bamba um guerreiro atravessa pro outro lado. Mas a plateia gosta mesmo, é quando tudo dá errado. Dão risada do guerreiro quando ele cai no chão. Dão risada do homem bala quando ele cai fora do colchão. Mas no circo do inferno o número mais esperado é quando o mágico desaparece com o dinheiro do palhaço. E o palhaço agora chora enquanto a plateia ri. Aplausos, o grande espetáculo chegou ao fim. A plateia racha o bico e até acha bonito o estilo esquisito que cê quis viver. Mas eu digo, meu amigo, tá levando prejuízo. Não foi esse o caminho que Deus quis por cê. A plateia racha o bico e até acha bonito o estilo esquisito que cê quis viver. Mas eu digo, meu amigo, tá levando prejuízo. Não foi esse o caminho que Deus quis por cê. RL chegando, mantendo a postura. Que tem ouvido, escuta, quem não quer então costura. Na rua em fevereiro, é só uma piada. Os malucos chapando pouco e as mina quase pelado. O tempo passa, o mundo gira, as pomba gira. Junto sai chapado como porco e volta como presunto. Me diga se valeu, curti esses dias. E quando voltou para casa, a geladeira tava vazia. Sem comida na dispensa, de manhã não tinha pão. A suposta felicidade era apenas ilusão. O diabo dá risada, mas o que fazer agora? Lembre lá de cima, o redentor ainda olha. Quem tira os críticos é o verdadeiro palhaço. Olha lá, lá vem ele com a bíblia embaixo do braço. Aí pipoca, sai andando e os guerreiros vem comigo. A conversa tá redonda, não faz curva nem bico. A plateia racha o bico e até acha bonito o estilo esquisito que cê quis viver. Mas eu digo, meu amigo, tá levando prejuízo. Não foi esse o caminho que Deus quis por cê. A plateia racha o bico e até acha bonito o estilo esquisito que cê quis viver. Mas eu digo, meu amigo, tá levando prejuízo. Não foi esse o caminho que Deus quis por cê. A plateia racha o bico e até acha bonito o estilo esquisito que cê quis viver. Mas eu digo, meu amigo, tá levando prejuízo. Não foi esse o caminho que Deus quis por cê. A plateia racha o bico e até acha bonito o estilo esquisito que cê quis viver.